Autorizado Zona, reporte estabilizado, 35591. Zona da presente, reporte estabilizado, 35591. Obrigado. Salvador, Altan, 3858, tem sua informação, Papá, está com 370 para a Fortaleza, para a cópia. Aguardando cópia, prepara a Momo, transição Frutti. Momo, transição Frutti, 3858. Localizador 35591. 35591, complexo final de Sami Torre, 11895. 11895, boa. Torre Salvador, boa noite, é o 35591, com o localizador. 35591, boa noite, cheque trem, livre pouso na pista no 0, Netuno, 70 graus, 099. 4. Autorizado Salvador Fortaleza, peso Luno 9, Bangu após Abocu, após direto. É a rota, nível 370, saída Momo, transição Frote. Decola 1-0 esquerda após, 5176 código, 1208 controle. Autorizado, Salvador Fortaleza, 370, peso Luno 9, Bangu, DCP, Abocu, DCP, Fortaleza, decola na Momo, Frote, 1-0, cruz esquerda, 7 chama pronto 03. Chama pronto 03, VIP 5591, solo 43, libere direita, solo 121, destino 9. Esperando direita, solo 121, 9. Boa noite. Alfa, Kilo, parte 3, posição 05. Atenta sinalizador. estacionamento da 3858-3038. 3858, Litorino 03, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 3858. Portugal 019, qual o Salvador Approach 120.8? Portugal 019, bom survival, stand 4000 feet, connect 1017. Salvador, deixa na 6310, puxa pra lá na posição 6. Confirmando 6310 na posição 8. Posição 6, número 612. Direcionando 612, chama táxi. Oxa, na 6310. Olha lá. Para o táxi do TAM 3858, está com 174 a bola, 3 horas e 35 minutos, alternando João Pessoa. Semana autonomia, por gentileza, 3 horas e 35? 3 horas e 35. Correto, o táxi em frente à direita, em diáfano, ponto superatório 1 no 8, decimal 95, ajuste no 097, está 3858. Em diáfano, chama a torre 1 no 8, decimal 95. Boa noite, eu vou no 096 para a cópia. A gente tem informação papá, Fortaleza. No 096, guarde cópia, prepara a MOM transição froti. Foi entendido o MOM transição froti, o gol 096. Aguardando cópia no 096. Fique aguardando. X-Blue November, boa noite, mantém as condições visuais, hoje chama 018, vou direto rotatória, reporte no delta descida. Tente descer para 1500 pés, hoje chama 018. X-Blue Delta 019, 010, 2000 feet, can 81018, clear the left final report status. Portugal 019, descend 2000 feet, can 81018, clear the left final report status. 147-330 Natal. Confirmando 147-330 Natal, é isso? Correto. Autorizado táxi com número 2 até o ponto de espera, Índia Alfa, no ponto de espera Torre no noite decimal 95, ajuste alternando 1017-1018. Ok. Via Pátio, Índia Alfa, 1895. Obrigado. Oito, boa noite, ali, decola, piso no zero, vento no meio zero graus, no zero não. Sim, decola no zero, tá 3858. Chené 6310, boa noite, Alim, mantém 6310. Alim, mantém. A 3858, defolador 57, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 3858, boa noite. Sam, 3858, decolou passando mil pés, Momo, transição, frutí. Sam, 3858, boa noite, contato radar, suba para o nível 370, saída Momo. 370, saída Momo. Pronto, 4? 096. Autorizado Salvador Fortaleza, VPS Luno 9, Bangu, após Abucu, vai direto, Fortaleza. Nível 370, saída Momo, transição Froti, decola no zero esquerda após 5404, código 1208, controle. No 60 grau, 119. Decolagem, 6310, iniciado. Do 19 até a posição Bangu, após Abucu, depois DCT Fortaleza. Decola da 10 com a primeira curva à esquerda, na saída Como, transição Froti 5404, 208 com controle, é o gol 1096 na pole. 0096, correto, chama pronto pole position. Camará. Na 6310, decolador 59, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, Michelin, 6310. Salvador, boa noite. Oxenê 6310, Puca, Aracaju, na sua escuta. Oxenê 6310, boa noite. Contato radar, suba para o nível 350, direto Puca. 350, Puca, obrigado. Controle Salvador, alguma possibilidade de voar para o Tilta, 3858? Inicialmente, voo Código, aguardando coordenação, TAM 3858. Sim, a gente vai na prova de Código, TAM 3858. Sename 3013, boa noite, autorizada a chegada Bonfi, desça para 4000 pés, exição 018, redução para 2509, número 3 na aproximação. Gal 019, we have to chamar ela for my 10. Portugal 019, complete final, contact tower 1895. 1-1-8-9-5, Portugal 319, all right. Salvador Tower, 1-8, Portugal 019, ILF, runway 10. Portugal 019, good night, Cleveland 1-0, wind 160 degrees, 1-0 knots. Cleveland 1-0, Portugal 1-0-9. 298, boa noite, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 050, redução para 250 mais. O 358 foi autorizado direto a Buco, restrito a nível de voo 310. A Buco, restrito 310, TAM 3858. Tem 3858, está no centro Recife, 12685 e alterne 12545. 2685, 12545, centro, você pode. Zero 019, ground at 05, look it to the right, then the Salvador ground 121, this my line. So, 109, confirm by 125. 121, this my line. Okay, that's my line, so, 109. I don't want to go 09, radio. Portugal 019, you're clear to taxi via Alpha, hold short Juliet. Taxi via Alpha, hold short to Juliet, até Portugal 019. O gol com 096 para o taxi, estamos com 98 a bordo, 3 horas e 38, Natal. Recife 12685 e alterne 12545. 12685, 12545, obrigado. A direita, em Alfa, no ponto de espera, torre 1 no noite, decimal 95, ajuste 1018. Agora com 1018, Índia Alfa, 1095-14, 1095-14, 1096. Portugal 019, you're clear to enter Juliet on Abing of gate number 8, wait for follow me car, that will lead you into position number 11. Copy, Portugal 019, preciso de Juliet, and that stamp 8, or wait. Por o nove meia, boa noite, a linha de cola do sino zero, ventura 70 graus, 099. Call 096, decolou 09, chame o controle 1-2-0-80. 208, obrigado. Salvador, boa noite, 1096 da Gol, decolou. 1096, contato radar, sobe para nível 370, vigilante. 370. Okay, please call the standby mode on transponder, please. Okay, Portugal 09. Portugal 09, you have the following site? That's firm, Portugal 09. Confirm? That's a firm. Yes, just for your concern, your craft will be dislocated from the center line to enter via to gate number 11. Copy, Portugal 09. Tenha. O número 3 se aproxima. Três no três, décimo assim, 3.000 pés. Cêntico Vila November. Passo 298, pode prosseguir na descida. Desça para 3.000 pés, azul 4298. Ajuste no 09. Descendo para 3.000, ajuste no 098. Xerém é 313, vetor radar sequenciamento, voo proa 240, limitado pelo LOC. A vetoração é devido à aeronave em transporte de enfermo, é prioridade de pouso. Sem problema, amigo. Vetor radar é presente, proa 240, limite o LOC, Xerém é 313. Cuzulo November chama a torre em 1-8-9-5 para instruções de pouso na 1-7. Torre, tem 295, é Cusulo 90. Salvador, é Cusulo 90, se aproximando para a final da 1-7, finalizou o campo. É Cusulo 90, sente, encurtando a aproximação para 17, reporte checado, 160 graus com 1-09, é Cusulo 90. Operado, tem posto bastante travado, é Cusulo 90. Dois mil pés descendo 4.398. Xerém 3-3, esquerda para 160 para o Loki. Esquerda para 160 para o Log, Xerém 3. enquanto 298 autorizado a final. Foi exato o procedimento, azul 4298. Telemetria 3-1-3, 2000 pés, autorizado a final no zero. 2000 pés, autorizado a enviar telemetria. Controle de Salvador, boa noite, está 3305, está com o número 200 para 1-0, da Papá. São 3305, a sua identificação, e se mantém o 050. Identificou, descendo 050 para 3305. Localizador 4298. Sete final, chame torre 1-1-8-9-5, azul 4298. 1895, uma boa noite. Torre Salvador, Buenas, azul 4298, final estabilizado. 4298, continua em aproximação, aguarde autorização de pouso. Temos tráfego com transporte enfermo na curta final no 7. Vento no 60 graus, uma dúzia nós, azul 4298. Ciente, aguardando pista livre, 4298, azul. Azul 4298, pouso livre 1-0 no 50 graus com uma dúzia nós. Livre, você fala livre, pouso para o azul 4298. Kuzulu Novamba, solo Zuno 7, táxi livre companhia, Kuzulu Novamba. Dessa Duna, reputar 3305, confirma. Tá, 3305, voe Duna. Direto Duna, 3305, obrigado. Chaneme 313 no localizador, o crédito final, chame torre 1-1-8-9-5. Oi, boa noite, aqui na M3, agora a minha vida de Luna, está ficando localizada. Gente, continue a aproximação, número 2 para pouso, 1-5-0 graus, 1-0-9, informarei que está livre, M3, 1-3. Sim, vou aguardando que está livre, na M3, 1-3. Solo 1-9, libere direita, solo 1-2-1-9. Pro 298, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, 05, 2000 pés, ajuste no 08, reporte na final. 2000 pés, 1008, chamará na final, 3305. No 3, cheque o trem pouso livre, 160, com 09. Teve força, né, meu filho? A 3-1-3, solo os 2-2, libere a direita, chame solo em 1-2-1-9. Direita agora. Xana 6313, Alfa Juliette, portão 04. Boa noite. Alfa Juliette, 04. Quero dizer esquerda, é o 3305. Seja. Ouro 246, acione identificação, chegada bom, se desse se mantenha 4000 pés, ajuste no 09. Cinco, dois, um, oito, acione identificação. Chegada Mari, chame ideal de descida. Para o 050, 52 à noite. Senador, localizador visual com 03305. Complete final, chame Torre, 1-8, decimal 95, tanto 3305. Torre 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, tanto 3305, está na final da 1-0. 3305, boa noite, o vento 160 graus 10 nós, já checado? Ainda não, só para baixar do sinal. Entendi. Já travado na... Ele é 1-0-3305. Livre pouso, vento 1-60 graus, 1-09, pista 1-0-3305. Livre pouso, 1-0-3305. 1246, velocidade? 2409. Gente, trip 5218, velocidade? 305, solo aos 32, libere a direita, solo 219. 219, 3305. Solução 3305, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, 3305. Zucato 235, identifique. Desça para 4 mil pés, ajuste no 08. Chegada boa. E 5218, 3 mil pés, 1018. 1018, 3 mil, 5218. Saída da El, aguarde cópia.